Na partitura, os baixos continuam na página 99, compasso 14, e na partitura do corista, página 41, compasso 14. Seja dada a